Quero saber o porquê, não sou bem visto aqui por vocês. Não cometi nenhum crime, nem infringi suas leis, só recusei. Então por favor não me leve a mal, você não me manipula, prazer, eu sou marginal. Você editou os padrões, seduziu com milhões, escolheu os vilões, mandou fechar os portões. E quem não aceitou, foi quem cê mais odiou. O que não se dobrou, cê excluiu, deletou. Fui renegado quando escolhi pensar, pelo jeito de falar, viver e andar. Fecharam o cerco, me deram quase nada, poucas opções, mais uma vida fadada. Quando eu achei que tudo ia mudar, meu mestre disse pra eu não me conformar. Me avisou que o mundo ia me odiar, pra eu seguir marginal até ele voltar. Se o mundo não é pra mim, eu continuo assim, marginal até o fim, até ele voltar. Enquanto eu não me moldar e o mundo me descartar, o marginal se dará até ele voltar. Não sigo esse padrão, eu vivo outra dimensão, marginal não ladrão, até ele voltar. Se o mundo não dá trégua, eu continuo em guerra, marginalizado como Jesus foi na terra. Foi preso injustamente, falsa acusação. Crime forjado, a injustiça inventando um ladrão. Não quis a glória daqui, mas amou todos aqui. Considerado um marginal antes de subir. Condenado pelos que se diziam de Deus, desprezado pelos que ele chamou de seus. O tempo passa e o mesmo sistema que segue. Os marginais são os que o diabo não rege. A santidade choca a sociedade hipócrita, que sabe o que é correto e anda em linhas tortas. Ainda mais quando ela vem de quem menos espera. Cês esperava que pra sempre eu fosse da guela? Se o mundo não é pra mim, eu continuo assim, marginal até o fim, até ele voltar. Enquanto eu não me moldar e o mundo me descartar, o marginal se dará até ele voltar. Não sigo esse padrão, eu vivo outra dimensão, marginal não ladrão, até ele voltar. Se o mundo não dá trégua, eu continuo em guerra, marginalizado como Jesus foi na terra. A santidade embrulha o estômago da sociedade. A sociedade é nojo, espírito da santidade. A santidade embrulha o estômago da sociedade. A sociedade é nojo, espírito da santidade. A santidade embrulha o estômago da sociedade. A sociedade é nojo, espírito da santidade. Desde Abel que entendi a justiça e os seus custos, são os Caíns que marginalizam os justos. Continuo assim.